Alô. Agora. Alô. Você está transmitindo continuamente na mesma coisa. Paulo, confirme pro gol 1012, se é o gate 3. Gate 3 pro gol 1-0 no 2, informa aí que está modulando aí na frequência alguém. Pois é, cara. Tem alguma aeronave aí que tá travando o TTT. E aí tá transmitindo aqui na frequência do solo. Paulo, boa tarde, San 31149, livrou na sua escuta. San 31149, táxi via Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette para o 5, da 31149. É que para a decolagem aí, provavelmente é o senhor que está entrando na frequência aí inadvertidamente, estava no solo. Cheque seu equipamento, ok? Quero checar, tá ligado? Tio Tango Romeu, prossiga. O 7 Morro, confirme. Apresentou notificação na sala IS. Copiado, graças. O 4-1-8, 2 minutinhos aqui na posição, pode ser? Ok, após ponto vai colar. 925 de pouso, vento 120 graus, 8 mais. Repose 925. Presente posição, mantendo referências visuais, devido a tráfego, sentido oposto no mesmo corredor. Vou fazer referência na guarda, já para você ligar. 4660, reposto, condições para mudança de rede. Bateu 9660. Prossiga. Está avistando já a final da cabeceira 17. Propõe cancelamento, confirme. Afirmativo, senhor. 7 de agora 2 mil. Propõe cancelamento para conseguir visual. Regra de voo alterado. 1-8 no meia, desceu no 1500 pés. Chama a torre 118-612 é bom pouso. Vai ter 9660. Valeu, obrigado, senhor. Uma boa tarde. Boa. 529. Guarda, após iniciar pro Chibete, 1-7-8-5. Após 320 da terra da guarda, está autorizado 1-7-8-5, chama a taxa. 69660, em curso de aproximação na medida do possível, reporte final da 1-7. Hora final da 17, obrigado, senhor. Está encurtando. Solas 1-7, direito 2-1 ao solo. Negativo, mantém os corredores, que eu tenho o Romeu. Atenção, 3-6-0, autorizado. 4-1-8, autorizado. Ingresso, alinhar e decolar, vento 1-2-0 graus, 1-2-2. Tenente livre, alinhar e decolar, escuta 1-0, 4-1-1. Baité 9660, autorizado o pouso. Pistão no 7, cheque o trem, vento no 20 graus, 129. 60. Salvador, gol 1-7-5, boa. Boa tarde. 755, boa tarde. A sua identificação desse é 4.000 pés via bom, ajuste 1-0 no 2. 4.000 desse é do via, bom, boa, 1-7. Vento 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- final 97, reporte na final. Puma 33, sem interceptar final, é o Vitor Guilherme. aeronave localizador. 5729, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Guarda. TAM 3217, pronto para cópia? TAM 3217 para Confins, nível 360 autorizado. Decola da pistola 0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, aeroveia Peso 16. Controle Salvador, opera em 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5501, no TAM 3217. São 3217, correto, chame o campo para pushback de número. Do 418, Decola 19, controle 19, decimal 8. 19-8, obrigado. Bom fim de semana. 29, livre pouso, pistão 10, vento 120 graus, 109. Então vamos ter um tráfego aproximando a sua esquerda para a pista 7. É um tráfego lento, pela performance a projeção não ultrapassa seu pouso, ok? Ok. Tem livre pouso. Baixo travado, 129. O Abaité, solo 19, autorizado retorno, livrando para Abaité, estacionar a frequência livre. Boa tarde. Apro, obrigado. Final, alfa de Pedro. Vocês continuem a aproximação, aguardando a autorização de pouso, alfa Vitor Juliette. Prossiga. Boa tarde, Clono 785, com 160 a bordo, Campinas, 3 horas e 50. E Travesse Paris, mantém os corredores, quilômetro Oscar. 5, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10. Chame a torre 118, decimal 6, ajuste 1092, uma boa tarde. 12 ajustes, ele está em ser Juliette Alfa, ponto de espera 2862, eu vou no 785. Obrigado, uma boa tarde. Dá um zoom, né? Gente, ele está hoje, eu fico de gato. Chame torre 118, meia bom pouso, quilo tango Romeu. 18,6, obrigado, Romeu. Tá bom, Romeu. Tá bom, Romeu, repasse lá no 7, Romeu. Parei, Romeu. 5729, solos 22, direita, 219, solos. 219, solos 5729. Boa tarde, essa é a identificação dessa via Maria 2000 pés, ajuste 1012. Essa via Maria 2000 com 1012, é uma 395. Isso é 29. Amadora, voo no 785.0 da 10, pronto. 85, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 120 graus, 122. Alinhar e decolar, 10, vamos 785. Track imediato, reporte livrando, Juliette, seu som, 23. Então, Romeu, aguarde o Alfa Vitor Juliette, a torre. Juliette, tem condição de continuar, tá, sua firme? Ok, reporte livrando. Azul 41 noite, chame Recife, 1251, alternando 3325 ataque. 251-2335, é isso? 1-3325. Então, obrigado, bom fim de semana. Parabéns. Olê, Salvador, boa tarde, 1785, passando 1500 para o 360. 1785, boa tarde, contato radar na decolagem, para 360, saída dela. Para o 360, nada é, agora no 785. Solos 2000, direita, estacionado dessa linha. Gol 1755, aproximando o Pelô. Após Pelô, desce 2000, corrige, desce 3000. 3000, 1012 no ajuste, reposta estabilizada no 755. 3000, 1012, então, mano, estabilizado. Gol 1755. Atenta tráfego, 10 horas, 1,5 milha, rumo nordeste, mantendo no 1500 pés. 7 1755. Vitor Romeu Alfa, aguarde cópia, um minuto. Livre do tráfego, desça 2000, autorizado a final do IADS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, informarei estabilizado, Lona 755. Vitor Romeu Alfa, pronto, cópia. Eu, Quilo Romeu Alfa, já dos alvos, cópia. Chame Torre, 108, meia bom ponto, Quilo Romeu Alfa. Confuso, a mensagem. Torre, 186, bom pouso. Prático, 386. Cono 755, chame torre, 186, bom pouso. 2862, Cono 755. Cono 785, chame centro Recife, 1251, alterna no 3325. 725, 1-3325, Cono 785, obrigado, boa tarde. Zero graus, 109755. Baixou, travou, livre pouso, Lona 755. Cinco livre LS, informa estabilizado no localizador. Reportar estabilizado no localizador, 1395. Liberal, autorizado, voo local, nome o PES, da coluna 17, com curva esquerda no corredor forte até 20 milhas e retorna. Controle 1198, transponder 0117. Liberal, funcionamento táxi, torre 1186. Romeo Alfa, tem teste autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da 90 Torres. 1186, altímetro 91, qual o POB? Não, ponto de espera da 90 vai chamar a torre, confirma o POB. Autorizado, chame para o táxi. O meu acho que ele pousa no 7, vento 120 graus, 101. 7, óbvio. 8, transponder 5507. Ativo gole, transição ou fita, chama puxa sonar. 755, solos 34, direita 129, solos. Direita 129, bom, 755. Solo Salvador, gol, 1755, lembrou? 755 Alfa Juliette 06 portão. Alfa Juliette 06 portão, gol no 755. Verdade, da 3217, POB 181, 3:30, altero na Guarulhos. Site autorizado, Juliette Alfa, ponte espera da 10 Torres, 186, altimetro 101, 3217. Juliette Alfa, 26, ponte espera 32. Número 1, chameia 321, na remota 13, sente a informação Lima, pronto para o sucesso. 321, remoto no 3, após a passagem do Airbus da Torre da Guarda, está autorizado, chama táxi. Passagem do Santo, autorizado, obrigado. Utilizado em LS, 1395. O 395 completa a aproximação e chame torre agora. 118,6 dúzia para o pouso. 118,6, obrigado. Confirmado, foram 755. Corrigindo, 73695, prossiga. São Paulo é azul 1-6, é da Leda Bridge. É, poderia confirmar antes de cortar. Afirmativo, para São Paulo é para azul 1-6, a saída da Leda Bridge. Assina a identificação, chegada manda, desça para 3.000 pés com 1.011 no altímetro. 1.011, podemos descer um pouquinho mais perto, não estamos muito longe ainda? Quando pronto, desça para 3.000 pés, informe livrando 190, chegada a manda. Ajustado 1.011. Eu vou no pátio com cautela, observando a movimentação das aeronaves, que eu não tenho a visão boa do pátio total. Ok, reporte no término. Avisado o táxi, chame no ponto de espera do 917, pronto. Salvador, o 35488 está livrando nível 190 para 3 mil pés. Ok, sente. Vitor Romeu Alfa, contato radar na decolagem, submantenha 090, saída ponte. Vitor Romeu Alfa. Confirmar a sua mensagem? Tem contato radar na decolagem, suba o 090, saída Conde, Vitor Romeu Alfa. Ah, positivo. Nível 090, subida Conde. Autorizado, Matheus, 3217. Minha 321, 1 minuto para iniciar o ataque. Aguarda. O Chinelo 6321, tem um tráfego da Gol que está ingressando no patinho do portão 06. Após o tráfego parqueado, autorizado táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera do 10 Torre, 1186, altimetro no término 2. Volta Gol, ponto de espera do 10, 76. O Gol no 75 no 06 era para esperar o avião, senhor ou o TAM? Firmando, qual o tráfego está chamando? O Gol no 755 pode ingressar no 06. Ah, tá, desculpa, é que eu pensei que tinha cortado aqui pro outro meu amigo. Eu entendi que era para esperar só o Airbus da TAM. Era isso mesmo, era para esperar o Airbus da TAM. Poxa, não está ciente, senhor. Ah, obrigado. Salve, Salvador, boa tarde. Gol no 395 livrou. No 395, reporta a Juliette. É Portarante da Juliette, no 395. O 35488. Se tiver condição de interceptar o localizador.